de ideia. Que falava da sorte até hoje. Que falava da sorte até hoje. Você fala o WTF até hoje. 2023 você continua falando WTF. Por que você é assim? Ninguém vai falar WTF. Você fala WTF até hoje. Você tá preso.